Forasteiros. Episódio 4. Há muito, muito tempo atrás, essa vila não era uma vila ainda. Era tudo uma grande mata. Vivia repleta de gente que dela fazia parte. Montanhas cobertas por um verde de muitos tons. Araucárias e muitas outras árvores viviam acima de tudo e protegiam quem morava embaixo. Bicho, gente e rio. Quando fecho os olhos, posso até vê-los. Muitos grupos que iam de lá para cá, filhos de uma só mãe, a Mãe Terra, comiam o alimento da terra e eram alimentados pela terra também. Um dia um grupo foi atrás de caçar porquinhos do mato. Seguiam todos com as mãos em concha na orelha. Pisavam no chão da mata suavemente, sem fazer barulho. Mas que surpresa tiveram! Não encontraram a caça, mas sim os homens brancos. Eles logo entenderam que se tratava dos invasores, um perigo que seus parentes já haviam alertado. Por onde passavam esses forasteiros, derrubavam toda forma de vida e no lugar plantavam uma só planta. Haviam chegado os homens brancos e suas picadeiras. Picadeira? O que é isso, tia Francisca? Ah, minha filha, só de pensar dá arrepio. Picadeira é um jeito de derrubar a floresta que os antigos faziam. Cortava cada tronco de um morro até quase derrubar a árvore. Só quase. Aí o capitão daquela história ia lá na árvore mais alta e derrubava ela. Todas as árvores iam caindo uma em cima da outra. Uma avalanche de árvore, igual um dominó. Rapidinho deixava limpo o morro. Credo, que jeito horrível. Mas aí, matava todas as árvores sem olhar qual é? Pois é. E depois sabe o que faziam? Queimavam tudinho, tudo junto. Saía uma fumaça preta horrível e ficava uma nuvem preta por dias e dias. Demorava para ir embora. Que triste isso. Você chegou a ver isso, mãe? Não vi. Graças a Deus. Minha mãe que contava de quando ela era menina. E quando cheguei aqui para casar com seu pai, os morros já eram tudo assim, só pasto. Menos o Morro do Matão. Tá assim desde que eu cheguei, de mata fechada, sem nunca ninguém mexer. Pois é, Jaci. Porque depois do que aconteceu no Matão, ninguém nunca mais teve coragem de mexer naquela terra. O que aconteceu? Pois bem, deixa ver. Onde eu estava mesmo? Ah, sim. Atentos ao que podia acontecer, os que aqui viviam se armaram e foram enfrentar o inimigo que destruía sua casa e matava seus parentes. Se depararam com a mata derrubada, sendo pouco a pouco queimada pelo fogo. As mulheres reunidas em volta da araucária, árvore sagrada, quiseram cantar para a Mãe Terra, pois sabiam que sua reza tinha poder. Mas a dor era tanta que seu canto ficou engasgado, até virar um choro incontrolável e coletivo. A terra recebeu as lágrimas que escorriam e se juntaram ao rio. Uma das mulheres se levantou do seu choro com raiva e gritou para a terra: "Minha mãe, não deixe que te destruam." A Mãe Terra chorou também, em forma de chuva. As mulheres sentiam tristeza e raiva. A Mãe Terra sentia tristeza e raiva. Choravam juntas pelos olhos e pelas nuvens. Dos pulmões e dos mares vinha um sopro muito forte. Por conta da mata queimada pelos colonos, uma fumaceira danada cobriu a cabeceira das montanhas. Era uma fumaça escura e espessa, que dançava parecendo viva. Ela então achou seu caminho até os homens da picadeira. Entrou à força pelas narinas de Manuel, enchendo o peito do desgraçado daquela fuligem, secando seu corpo por dentro. Ele correu desesperado enquanto tossia sem parar. Mas quando foi a hora de passar pelo rio, ele encostou o pé na água e começou a sentir uma dor terrível. Toda a dor que ele causou em vida, ali, naquela hora, ele sentiu tudo de uma vez. Era tanta dor que ele não conseguia passar a água de jeito nenhum, nem para salvar a própria vida. Ele ficou preso na margem, tossindo enquanto seu corpo secava, sua pele repuxava. Aos poucos ele foi se perdendo de si e de quem era e do que tinha feito. A única coisa que sobrou foi uma vontade sem fim de fumar o seu tabaco. O que ficou foi um morto vivo e seco. E o corpo de Manuel do Carmo ficou, desde então, ali, preso de trás da água que corre no pé do matão. Manuel do Carmo, Fabi? Do Carmo? Igual a família do Tuca? Eu não acredito. Do Carmo? Eu sabia que esse Tuca não era coisa boa. Ele foi o primeiro corpo seco. Dali pra frente, todo homem que desrespeitou a terra e as cuidadoras da terra da Vila do Remanso foi recusado por ela. É amaldiçoada a virar corpo seco depois da morte. Mas então, peraí. Isso quer dizer que o vô não era o único? Manuel do Carmo foi só o primeiro. Depois vieram muitos. E o vô é um deles? O sentido da vida na terra é o cuidado, minha filha. Geração após geração, viemos da terra e para ela voltamos. Essa é a troca. E alguns não respeitam, querem levar vantagem. Seu avô fez muito mal, sim, Clarice. Para muita gente. Sua mãe aguentou muita coisa dele depois que o pai de vocês se foi, sabia? Eu vi de perto. Ele deixou você ficar nessa casa, não foi, Jaci? Mas ficava violento, caiu na bebida, estava inconformado. Sua mãe criou vocês sozinha. E tendo que ouvir que morava de favor, que ela não tinha onde cair morta. Mas vocês estão aí, bonitas, criadas. Jaci, minha amiga, você fez sua parte. Ô, de casa, Fabiola! Eita, que eu já tinha me esquecido do Zezinho! A gente combinou de ir arriar os cavalos para cavalgar da festa hoje à noite. O que que eu faço? Eu vou lá, espera aí. Boa tarde, Zezinho. Você tá bom? Bem, a senhora? Tudo indo, ocupada com as festas. Você precisa do quê? Dia de festa, dona Jaci. Quero ver a senhora alegre, hein? Vim buscar a Fabiola pra ajeitar pra cavalgada, que o seu Tuca tá bancando pra nós. Cada cavalo arrumado que chegou, a senhora precisa de ver. Ah, só um minuto, Zé. Vou avisar a Fabiola que você tá aí. Vocês deem um jeito nisso. O Zezinho não pode ver o Regis assim de jeito nenhum. Vamos indo, Jaci. Temos muito o que fazer também. É verdade, Francisca. Ainda tenho tanto de coisa para essa festa acontecer. Vejo vocês duas mais tarde. Pelo amor de Nossa Senhora, menino. Se o Zé fica sabendo, vai contar para a mãe dele. E se a Geni souber, aí a vila toda fica sabendo. Nós já estávamos de saída, Zezinho. Boa cavalgada para vocês. A gente se vê lá na igreja. Até logo. Oi, Zé. Gente, vocês estão tudo meio esquisito. O que está acontecendo? Que barulho é esse? Esquisito, esquisito? Eu tô achando é bem esquisito você trabalhar para aquele destruidor de Taboa, matador de brejo, esse... Ah, que isso? Ah, Fabiola, eu sabia que você ia ficar bravo, mas eu ia te contar. Se você sabia, por que você fez? Ah, Fabiola, não é fácil assim não. Eu preciso de um trabalho e ele vai assinar minha carteira. Achei que vocês iam ficar felizes por mim. Eita, Nezinho, que você tá com as ideias erradas. Ah, pra você falar é fácil, Clarice. Tem um emprego lá na cidade, tem um marido pagando as contas. Opa, aí não. Eu sempre trabalhei por minha conta, sempre tive o meu. O Carlos é dono do mercado, mas não é dono de mim, não. Só que parece que esse Tuca, quem tá mandando em você agora. Seu avô que me ajeitou o emprego, que me apresentou pro Tuca. Você sabe que eu sempre escutei o seu Regis. Ah, muito bonito. Você vai fazer o que depois que acabar com o brejo? Vai fazer uma picadeira no matão? Fazer o quê? Não se faz de bobo. O brejo é de todo mundo, Zezinho. Parece que você esqueceu de tudo que a gente já brincou lá. É o sustento das mulheres da vila, inclusive da sua mãe. Eu vou naquele lugar todo santo dia. E aí, de repente, parece alguém dizendo que é dono da terra por causa de um papel. Um papel e um trator. É isso que vai destruir toda a nossa história? Que isso, gente. Mas vocês estão exagerando. É assim que as coisas funcionam. Quem tem o papel é quem decide. Sempre foi assim. O progresso precisa chegar. Meu Deus, o homem comeu seu cérebro, Zé. Você vai ficar igualzinho a todos eles. Acho que ele vai precisar ver com os próprios olhos. Não, Fabi. A mãe falou que não podia. Enquanto só a gente souber disso, só a gente vai poder fazer alguma coisa. Eu tô cansada de resolver tudo sozinha. A gente precisa te mostrar uma coisa sobre o Regis. O seu Regis? Amém. Que Deus o tenha. Nossa, por onde a gente começa? Meu Deus, pai, que coisa horrorosa. Ave Maria, que monstro é esse? Por que vocês estão me fazendo olhar pra uma coisa horrorosa dessas? Zezinho, olha bem. Você não tá reconhecendo? O lenço, o chapéu. Eita, o seu Regis. O seu Regis não morreu? Mas tá mal demais. Por que vocês estão deixando ele dentro do armário? Ai, socorro! Por isso! Esse é o Regis agora. É exatamente isso que vai acontecer com você se você continuar fazendo as mesmas coisas de sempre. Eita, Fabiola, para com isso. Por que você está desejando isso para mim? Eu não acredito que você não sabe de nada. Da maldição... Eu não estou fazendo nada? O nosso brejo, o que eu diga? Fazendo nada. Você tá trabalhando na terra que soltou a maldição do corpo seco. O seu chefe é outro que vai virar corpo seco também. Fica mexendo onde não deve, pra ver o que acontece. É. Ah, não, mas será que é pra tanto? Vamos, Zezinho. Acho que ainda dá tempo de você reverter seu quadro. Acho que você pode começar ajudando a gente a tirar o vô desse armário. Hoje? A festa é daqui a pouco. Tem uns cavalos esperando. E levar pra onde? Pro matão, pro outro lado do rio. Exatamente pra ele ficar lá e não vir assombrar a gente na festa. Ele sente muita dor quando entra na água. Aí eles voltam pra trás. Bora, Zezinho. Vamos logo arriar esses cavalos e já acabar com isso. Como assim? Não vai levar o seu Regis pra cavalgada? Claro que não, né, Zé? Só vai aproveitar que tá todo mundo distraído pra poder levar ele pro matão, sem que ninguém veja. A gente alcança o pessoal antes do final do passeio. Vamos, Zé. Não demora, não. Pega aí a perna dele. Ah, tá. Meu Deus. Onde eu fui amarrar o meu burro? Pronto, Zezinho. Já arriamos todos os cavalos. Agora vamos aproveitar que o povo tá distraído com a santa. Bora correr lá em casa, pegar o vô e levar ele pro matão. Ixi, disfarce que lá vem a Aninha. Ô, Fabíola, que coisa mais linda. Essa casa de tábua pra Nossa Senhora ficou mais caprichada do que nunca. Eu sempre acho que não tem como melhorar, mas ano após ano, vocês só melhoram. Pois é, Aninha, a tábua é especial. Parece até que eu escuto ela dizer o que, que ela quer virar. Você é especial, Fabíola. Sempre achei, desde menina, quando o brejo era só lugar de brincadeira, você tem um cuidado diferente. Obrigado, Aninha. Vem trançar com a gente qualquer dia desses. Sabe como é? A vida da gente é tão cheia de coisa. Mas um dia eu vou, Fabi. Eu vou. Ei, Zezinho. Tá preparado? E tem como tá preparado com uma coisa dessa? Vamos, Zé. Queridos moradores da Vila do Remanso. Estamos aqui reunidos nesta bela noite em que o Senhor nos abençoou com uma lua cheia e um céu estrelado para saudar a Nossa Senhora da Tábua. Como é de tradição dessa vila, cavalgaremos em procissão para que a santa abençoe toda essa comunidade. Antes não havia nada aqui, até que Nossa Senhora da Tábua nos abençoou e assim surgiu a Vila do Remanso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Esse padre, ele fala como se nunca tivesse tido nada aqui antes de ser uma vila. Ô Fabiola, o padre tá falando só. Você queria que ele lembrasse do tempo que não era nada? Nada pra ele, né? Mas um forasteiro desinformado. Falando nisso... Ah, senhor Tuca, que bom que o senhor chegou. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso grande apoiador. Ah, pessoal, imagina. Obrigado, obrigado. É o mínimo que eu podia fazer. Esse povo merece uma festa bonita, um futuro brilhante. Eu não posso acreditar nisso. Ih, relaxa, Fabi. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, permaneçam em oração durante o caminho da cavalgada. Nos encontramos todos na igreja após o passeio. Ô, seu padre, o senhor não vai na cavalgada? Ah, não, minha filha, não. Sabe o que é? Vou estar preparando a casa do senhor para quando vocês voltarem. Ah, seu padre, que maravilha. Eu também vou esperar junto de você na igreja. Zezinho, meu filho, você se cuida e cuida dos outros nesse caminho. Tá bom, mãe, tá bom. Bora, Zezinho. Quando passar aquela curva da pedra, a gente desvia pra casa. Ninguém vai perceber. E a gente volta até o final da cavalgada. O padre tem medo de montar a cavalo. Se alguém perguntar por que a gente tá carregando o lençol pendurado no bambu, nós vai falar o quê? Sei lá, Zé. Não é pra gente encontrar ninguém, né? Eu espero que esteja todo mundo na cavalgada. Mas se alguém tiver perdido na cavalgada, que nem a gente? Aí coisa boa não é. Mas não é coisa boa? Ai, Zezinho, cada pergunta. Nós é dois coisa boa carregando coisa ruim. Se alguém perguntar, fala que é um enfeite, surpresa da Tábua. Pô, nós fala que é um corpo seco. Ninguém vai acreditar mesmo? Ah, vai não. Corpo seco? É igual a peido. Sente o cheiro e faz cara de azedo. Mas prefere fingir que não aconteceu. Olha, se vocês não tivessem me mostrado, eu não acreditava não, hein? Mas tô achando mais estranho essas árvores aqui no caminho. Tão seca também, tá vendo? Até bem nas pontas, coisa estranha. Zezinho, o que é isso? Uai, é o rio, Fabiola. Tá esquisita mesmo, hein? Em cima do rio, Zé, tem uma ponte. Ah, sim. Esse empreiteiro que o seu Tuca arranjou é porreta mesmo. Ele escolheu o melhor de Boituva. Zé, como que a gente vai deixar o meu vô do outro lado do rio? Você tem uma ponte. Ele vai passar de novo pra esse lado, pela ponte. Ah, verdade. Eu não tinha pensado nisso. E uma ponte entre a gente e a desgraça. Ai, mas calma. Pensa, Fabiola. Pensa. Zezinho, que música é essa? Música? Só tô ouvindo o barulho dos porcos e da cigarra. Quer saber? A gente não vai levar o vô pra casa de novo. Não, Zezinho. Dessa vez, não. Nós vamos dinamitar essa ponte. Zezinho, vai no barracão. Você tá louca, Fabiola? Quer ver nós dois presos pra uma coisa dessa? Você tem razão, Zezinho. Você tem razão. O que eu vou fazer é ir falar com esse Tuca. Quem vai tirar essa ponte daqui vai ser ele mesmo. Achando que é dono de tudo. Vai ser dono do corpo seco também, então. Rara. Mas a gente vai até o Tuca com o Regis. Claro que não, né, Zé? O que você vai fazer é ficar aqui, cuidando do vô, enquanto eu resolvo isso. Sozinho? Sozinho, não. Com o vô. Não é seu amigo? Te abençoou? Cuida dele, então. Ah, o Tuca vai ver só. Fabiola, não. Espera. Creio em Deus, pai. Eu nunca tinha reparado como esse lugar é sombrio. Seu Regis, você fica quietinho aí. Tem árvore seca em todo o caminho para a igreja. E essas pegadas? Será que... Não pode ser. Seu Regis? Tem outros igual você? Forasteiros é uma idealização de Luísa Bagoppi e Marcela Guerra, com roteiro de Luísa Bagoppi e Marcela Guerra, orientação de pesquisa de Renato Sparapan e Chiara Beltrame, tutoria de roteiro de Rafa Balil, produção de Luísa Bagoppi, montagem, finalização e mixagem de Luísa Bagoppi, produção de elenco de Lia Arueira, trilha sonora de Dani Vi e Lígia Camada, Foley e sonoplastia de Lia Arueira e Priscila Tomate, captação de voz de Lia Arueira, identidade visual de Marcela Guerra. Contando com as atuações de Silvana Ferraz, como Fabiola, Stephanie Godoy, como Clarice, Nilda Maria de Souza, como Jaci, Ana Maria Guimarães, como Francisca, Matheus Corrá, como Zezinho, Tom Butcher, como Padre Pedro, Fábio Santos, como Tuca, Aide Paixão, como Marta, Felipe José, como Álvaro e Regis, Sônia Fernandes, como Geni, Vera Lúcia Godoy, como Rita, Tatiana de Almeida, como Laura, Veridiana de Cássia, como Carminda, Daniela Mendonça, como Aninha, Rodolfo, como Carlos, Daniel Prado, como Tonhão e Corpo Seco, Benedito Coelho, de Homem 2 e Corpo Seco, Eduardo Rodrigues, como Homem 1 e Corpo Seco, Cecílio Corrá, como Policial e Corpo Seco, Nando Ribeiro, como Homem 3 e Corpo Seco, e Léo Mufassa, como Corpo Seco. No coro, Robson Jaibé, Thiago Avelaneda, Guto Nogueira e Kate. Forasteiros é um projeto executado pelo Marlu Criações através do Programa de Apoio à Cultura do Estado de São Paulo, PROAC.